Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Cristina Buarque e Henrique Cazes e seu álbum Canções de Noel Rosa. De fato, trata-se de um álbum duplo e hoje vamos focar o primeiro disco, intitulado irreverentemente Sem Tostão, a Crise Não É Boato. Começamos com um clássico de Noel Rosa e quase todas as músicas do poeta da Vila são clássicos, mas ouça agora Três Apitos. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. O disco número 1 foi gravado ao vivo no ano de 1994 no bar Bip Bip, o lendário e pequeno bar em Copacabana. Tão pequeno que em suas rodas de samba e choro a maior parte do público acaba na calçada. O álbum registra o encontro da dupla formada pela cantora Cristina Buarque e pelo instrumentista e arranjador Henrique Cazes, que também assina a produção. Descubra o X do Problema na voz de Cristina, mais uma composição, letra e música de Noel. Nasci no Estácio, fui educada na roda de bamba, fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda e eu sou a caçamba, e não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá, e felicidade maior nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. O título do álbum refere-se à música Sem Tostão e à declaração irônica de Noel em uma entrevista. A crise é a única coisa no Brasil sobre a qual podemos afirmar. Não é boato. Confira em Sem Tostão, de Noel e Arthur Costa, seguido de Onde Está a Honestidade, só do Noel. De que maneira eu vou me arranjar, pro senhorio não me despejar? De que maneira eu vou me arranjar, pro senhorio não me despejar? Pois eu hoje saí do plantão, sem tostão, sem tostão. Pois eu hoje saí do plantão, sem tostão, sem tostão. Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Mais uma joia rara de Noel Rosa, Pra Que Mentir, feita em parceria com Vadico, presente também no disco de Cristina Buarque e Henrique Cazes. Pra que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que? Pra que mentir se não há necessidade de me trair? Pra que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir se eu sei te diz que não te quer. Sem Tostão, A Crise Não É Boato, o primeiro disco do álbum duplo Canções de Noel, de Cristina Buarque e Henrique Cases, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Hobby Digital. Mais informações no site www.hobbydigital.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Amanhã a crise continua com Cristina Buarque, Henrique Cases e Noel Rosa. Até lá com mais um disco do dia.